Oi, Ícaro, e essa aqui, ó. Um, dois, três, quatro. E quando a gente terminou, eu fiquei tão magoado, despedaçado, quase me joguei fora com os cacos que da gente sobrou. E nada como uma boca nova pra acabar com o sofrimento. Hoje eu não posso ouvir o vamos, que eu já tô dentro. E aí, agora eu tô do outro lado da moeda, deitado na cama de outra pra assistir sua queda. Eu não me perdi, eu me achei. Foi difícil demais, mas te superei. Agora eu tô do outro lado da moeda, deitado na cama de outra pra assistir sua queda. Eu não me perdi, eu me achei. Foi difícil demais, mas te superei. Eu te superei. E quando a gente terminou, eu fiquei tão magoado, despedaçado, quase me joguei fora com os cacos e da gente sobrou. E nada como uma boca nova pra acabar com o sofrimento. Hoje eu não posso ouvir um vamos, que eu já tô dentro. Agora eu tô do outro lado. Eu não me perdi, eu me achei. Foi difícil demais, mas te superei. Agora eu tô do outro lado da moeda, deitado na cama de outra pra assistir sua queda. Eu não me perdi, eu me achei. Foi difícil demais, mas te superei. Eu te superei. Só galera, só galera, só galera. Todo outro lado da moeda, deitado na cama de outra pra assistir sua queda. Eu não me perdi, eu me achei. Foi difícil demais, mas eu superei. Agora eu tô do outro lado da moeda, deitado na cama pra assistir. Eu não me perdi, eu me achei. Foi difícil demais, mas te superei. Eu te superei. Eu te avisei. Valeu, Juno Melo. Eita.